Vagabundo se destaca no meio da night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer e night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer e night. Hoje eu vou bandear. Vagabundo se destaca, faz da rua seu abrigo. A noite é perigosa e combina comigo. As partes me desejam, o oposto se atrai. Eu sou do freio e eu tô solto e hoje a casa cai. Se é pra bandear, eu tô no lugar certo. Tem tudo que é proibido e faz sucesso incorreto. Se o teu mundo é preto e branco, te convido pro meu. Em HD, em muitas cores, também pode ser o teu. E na madruga esquenta e arde mais que pimenta. Você pediu, toma aí, agora sustenta. Com o brilho da prata e a cara fechada, me destaque em qualquer canto, em qualquer balada. De farol baixo, vou atrás do agito, eu vivo os teus sonhos, orgia não é mito. Se o telefone toca em noite de sabadão, eu tô preparado pra mais uma missão. Vagabundo se destaca no meio da night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer e night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer e night. Hoje eu vou bandear. Hoje eu vou bandear. As quatro já sonhou. Traz backhand que hoje nós tá de cima. A noite promete que passou. Nevoeiro de fumaça, você só vale o que tem. O que impõe na casa. Se tem um dinheiro convém e traz poder, patrão afirma, sucede até o dia amanhecer. Eu gosto disso aqui, pra mim o melhor lugar. Viver na putaria chique sobre a luz do luar. Um brinde pra nós, ha, novidade é nós que tá pra rachar. Na madruga no playtime ela vem seduzindo, descendo e rebolando. Mó cara de safada, mó fã positando de quatro rodas, perfil baixo. Ela sai quicando de farol apagado, tipo carro de malandro. É, tipo carro de malandro. Vagabundo se destaca no meio da night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer e night. Hoje eu vou bandear. Vagabundo se destaca no meio da night. Chola, bando, bolo é louco, whisky, beer.